também, que eu lembro que eu começava um trabalho, que foi a última vez que eu faço isso na minha vida, a primeira e última, que é começar com voz. Eu começava um trabalho que eu ia me torcendo, fazendo umas espirais, e eu ia só deixava a voz transitar até que eu pegava um grito como se fosse da harpia, daquela ave que faz, mas era muito agudo. E eu conseguia chegar. Cheguei um dia, como se assim, achei esse lugar. Meu Deus, que grito, que coisa é essa? E achei esse buraco na minha cabeça. E eu sempre ia lá e dava esse mesmo grito. Até ficou meio, eu sou conhecida porque eu imito cigarras, né? Não é porque eu danço, nem eu faço sons esquisitos, tipo cigarra e tal.